No deserto eu clamei, só sem direção. Como Elias em tristeza, buscando solução. Mas o Senhor me encontrou, com pão e água a me dar, uma força renovada para eu me levantar. Ó Senhor, eu ouço a tua voz, na brisa suave o teu amor me traz paz. Nos ventos fortes e no fogo ardente, teu sussurro me guia, sempre presente. Na caverna eu estive, com medo e solidão, mas tua palavra, fazes aqui, Elias, a tua voz ecoou, um chamado à esperança, onde o medo passou. Ó Senhor, eu ouço a tua voz, na brisa suave, o teu amor me traz paz. Ventos fortes e no fogo ardente, teu sussurro me guia. 7.000 não se dobraram, permanecem de pé na batalha da fé. Eu confio em ti, Senhor. Com eles eu ao meu lado, vai começar. Vou ungir, vou seguir tua luz a brilhar. Ó Senhor, eu ouço a tua voz, na brisa suave o teu amor me traz paz. Nos ventos fortes e no fogo ardente, teu sussurro me guia. Levanta-me, Senhor, com teu poder. Em cada passo eu vou te conhecer. Na jornada da vida eu não vou temer, pois a tua voz mansa sempre vai me guiar. Sempre vai me guiar.